O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Dr. Kep, criador da Ciência Trilógica, está com os senhores todas as semanas e a sua equipe de alguns pesquisadores na área de medicina psicossomática, de psicanálise, de odontologia psicossomática, de física, da nova física, engenharia de motores, né, ecológicos, que é o Kep Motor, e um jornalista, o nosso querido amigo José Ortiz, que sempre traz algumas novidades que as mídias tradicionais normalmente não trazem, que são as informações de interesse da população. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616, e o nosso site é www.stop.org.br. Através desse site Stop, vocês podem entrar em outros sites também, que são os sites que vão explicar para vocês como você pode ter acesso a um tratamento odontológico psicossomático, a psicanálise integral, a medicina psicossomática, a cursos terapêuticos de idiomas, a cursos de todos os tipos desta ciência, que também é conhecida como a psicossociopatologia. Estuda a relação dos problemas individuais e sociais, como eles interagem, como um pode provocar o outro, incluindo também a espiritualidade, a energética, que é o estudo mais moderno de como que o ser humano se desarranja energeticamente através das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas sentimentos. Oi, Dr. Kep. Os seus livros, né, principalmente seus últimos livros, vem falando muito sobre a questão da energética. E o senhor gostaria de tocar nesse assunto hoje aqui com os nossos ouvintes? Hoje eu vou aproveitar a presença dos engenheiros. Que, aliás, estão indo para a China, né, Dr. Kep? Vão fazer uma exposição lá. Fabricar os motores nossos, os ventiladores na China. Porque, infelizmente, aqui no Ocidente, não temos a tecnologia para essa fabricação. E quem tem, praticamente o único país que tem, é a China atualmente, por causa do trabalho, né? Que o chinês, ele dedica quase todo o tempo da vida dele, não para especular, mas para trabalhar. E geralmente, né, o conhecimento, ou vamos dizer, a genialidade da pessoa, a capacidade de pensar e também a vida afetiva, a questão do afeto, né? Como o cristianismo fala, né? Do amor, vem também da ação da pessoa, mas ação boa, né? Não é ação aí dos dessas organizações que atacam o ser humano, né? De maneira que o que acontece na física é o seguinte: tudo é formado por três elementos, né? Então, isso na psiquiatria, na psicopatologia, é muito conhecido, porque existem três, mais ou menos, assim, elementos básicos da doença do ser humano. Um deles é a paranoia com a esquizofrenia. Então, geralmente, o indivíduo esquizofrênico, o indivíduo fora do mundo, ele tem uma ideia paranoica da vida. Então, é o indivíduo que ataca os outros. É o indivíduo que procura os cargos, assim, de poder para dar vazão, por exemplo, à atitude, assim, agressiva que ele tem. Por exemplo, eu vi no jornal desses dias que o IPTU já vai aumentar, parece que 14%, 15%. Então, sempre na história da humanidade, quando o indivíduo que estava no poder, seja ele nobre, seja ele burguês, ou seja ele do povo. Quando ele pega o poder, ele quer money, quer dizer, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o ano que vem, as pessoas que pagam absurdo do IPTU para o governo, né, prefeitura, para o estado, vai ter que pagar, além desse absurdo, mais 14%. Por quê? Porque um fulaninho lá em cima, que pegou o poder, determinou que seja assim, porque ele não tem a inteligência suficiente para ver que o poder tem que servir ao povo, e não o povo se esfalfar, né, dar dinheiro mais, mais e mais, e perder comida, perder tudo, alimentação, porque se torna muito caro, para servir esses pilantras, né, que pegam o poder. De maneira que no nosso trabalho, o trabalho de, nós chamamos de trilogia analítica, vê três elementos, né? Então, no doente mental, vê de um lado a esquizofrenia e de outro a depressão. Então, são os dois elementos que a humanidade vive. Ou a depressão seria mais ou menos como Newton falou, é a energia para baixo, né? E geralmente no Brasil há muita depressão, porque a própria natureza, assim, da energia escalar, faz assim no hemisfério sul uma tendência para receber, né, para aceitar todos os desvarios, né, do hemisfério norte. Então, o hemisfério norte seria o agressivo, o que domina o hemisfério sul, que é depressivo. E hemisfério sul é Brasil, é África, é Austrália principalmente, que são espoliados, né, pelo hemisfério norte. Agora, o que acontece na vida psicológica é a mesma coisa. Eu estava me lembrando aqui de um fato que o nosso repórter, né, jornalista Ortiz de Camargo Neto, viu, por exemplo, no jornal, dizendo que as fábricas, né, de medicamentos, de remédios, não querem que o ser humano seja são. Por quê? Porque aí não vende mais, né? Não tem mais o lucro. E, infelizmente, isso acontece em todos os campos, que o indivíduo que quer, né, o poder, ele quer para ficar rico às custas daqueles que trabalham. O que Cortes tem que falar? Então, eu tenho aqui um artigo, Dr. Kepp, que se chama Curar doenças não é rentável para as farmacêuticas. Então, é uma entrevista que o Prêmio Nobel de Medicina britânico Richard Roberts deu, né, falando o seguinte, que os medicamentos que curam não dão lucro e, por isso, não são desenvolvidos pelas farmacêuticas. E que elas, ao contrário, desenvolvem medicamentos cronificadores das doenças, que sejam consumidos de forma serializada, Tornar a doença crônica, né? crônica. É o mesmo princípio da obsolescência programada, doutor Kepp, que é planejada em planilha para que um produto se deteriore num prazo X. Então, os próprios engenheiros ficam lá debruçados na planilha para estragar aquilo em 6 meses. E Sabe? Pode falar. a indústria farmacêutica, ela quer que a gente não sare e também não morra. Porque se morrer ou se sarar, para de co comprar remédio, né? Então Sabe? fica só consumindo o resto da vida aqueles. Mumificar a pessoa, vivendo bastante doente. Ficar vivendo cada vez mais doente Mais para tempo. consumir mais remédio. Sabe o que ele fala aqui? Que os princípios e valores da indústria farmacêutica estão dentro do mercado capitalista, os quais chegam a parecer-se muito à máfia. Ele fala isso, esse prêmio Máfia, Nobel. né? É. É, a grande máfia. Depois fala, né, que o povo aí vive roubando, né, o pessoal aí, que os assassinos, os ladrões, né, essas máfias que roubam os bancos, tudo, Eles roubam, eles usam técnicas, né? Aprendidas de quem, né? Aprendida do poder. Então, senhor Ortiz de Camargo Neto, nós temos que dizer que tudo o que é feito no mundo é ao contrário do que deveria ser feito, porque o ser humano é invertido. Por exemplo, essa questão de separar, né? Quem é teólogo, religioso, então tem que viver separado de quem é cientista, de quem é filósofo, de quem tem uma outra profissão. Quem é cientista não pode falar em Deus. Nossa, que coisa, falar em Deus na ciência. Como se a ciência fosse criada sem Deus, né? E não que Deus é que cria tudo, inclusive a ciência. Até eu acho o seguinte, por exemplo, no estudo que nós fazemos dessa energia escalar, mesmo que não considere a energia escalar, por exemplo, o petróleo, todos os minérios que existem no mundo, os alimentos. Então, quem que faz isso, né? Quem que faz o Sol ficar no espaço lá, aquele astro enorme, né? Girando lá, emitindo lá a energia para todos os planetas. Por acaso é aquela bolinha de pingue-pongue que um dia estourou e fez um sol? Pensar assim, viu, Ortiz, e os que nos assistem aqui, é ser muito ignorante, viu? A gente não quer usar certos temas, mas antes que a gente morra, vamos falar isso. Para deixar essa mensagem para toda a humanidade. Imagina que uma bolinha de pingue-pongue explode e vira um sol. Ah, tem dó, né? É por isso que o senhor Agora. fala, né, doutor Kepp, que a pessoa que não conhece metafísica, ela não raciocina direito, porque a lei da metafísica é que o maior não pode vir do menor, né? Agora, essa questão, por exemplo, de separar a teologia, né? Da física, da ciência, né? Essa ideia de separar é um absurdo, porque são todas as ciências interligadas, né? Para o indivíduo ser um bom, vamos dizer, cientista, ele tem que ser um bom teólogo, senão ele não explica nada na origem. Para ele ser, vamos dizer, um bom cientista, tem que ser também um pensador, né? Teólogo, pensador, porque senão ele não tem os elementos para estudar, né? Nos laboratórios. Por exemplo, de onde que vem esse sol que eu falei? Esse sol gigantesco, esses planetas, né? Se não tiver Deus acima de tudo isso, então como é que pode existir do menor, como o Ortiz falou agora, para algo gigantesco? É falta até de inteligência, né? Então a gente fala que o indivíduo ateu é o indivíduo que perde até o pouco de inteligência que tinha. De acordo? Completamente. Tanto é que os maiores filósofos, por exemplo, Pascal, né, ele falava muito de Deus, né? Todos os Todos grandes eles, filósofos. né? Os melhores. Então a gente tem que ver, por exemplo, a origem da doença, não no físico, né? O físico tem os sintomas de algo anterior. É por isso que existe a psicoterapia. Nesse sentido, o Freud tem um valor enorme, né? Porque ele colocou o inconsciente lá atrás, algo que a pessoa não percebe. E, por exemplo, doença cardíacas, né? Do aparelho circulatório, né? Ou então do aparelho digestivo. Então, da onde que vem, né? Geralmente vem do processo de raiva que a pessoa tem. Pode notar que as pessoas que têm tumores, as pessoas cancerosas, elas têm muita raiva. Então, como é que faz para evitar problemas circulatórios, problema no aparelho digestivo? É a pessoa segurar a raiva que tem. Porque raiva todo mundo tem, né? Um santo é santo porque ele segura a raiva. Agora, por exemplo, na questão do aparelho ósseo, né? Da epiderme, é devido à inveja excessiva. Então, inveja é o pecado original que todo mundo tem. Mas a gente tem que se segurar, né? Ou então a soberba, né? Causa quê? Causa doenças mentais, esquizofrenias, paranoias, depressões. Então veja que separando a teologia, separando da ciência, não explica mais nada, não tem mais ciência. Ciência é a união dos três elementos: o elemento experimental, né? O elemento científico, assim, de experimentação, o elemento do pensamento filosófico e o elemento assim teológico da crença. Agora, nós temos aqui duas dentistas. Vocês estão de acordo que os dentes são prejudicados pela conduta de raiva, de fúria, de inveja que a pessoa tem? Sim, toda a doença da boca, cárie dentária, né, doenças da gengiva, aftas, até o mau hálito é ligado a essa parte emocional, muito de raiva, né? Eu queria só falar essa questão do que o senhor estava falando da raiva, a dor de cabeça também, né, causada por raiva. E isso que o Ortiz falou, essa questão do excesso de analgésicos. Milhões de pessoas em todo o mundo sofrem intensas dores de cabeça completamente evitáveis. É que essas pessoas, é devido a um ciclo vicioso que eles ficam tomando analgésicos e essa dor cada vez fica pior. Pior, pior, cada vez com mais dor de cabeça. Isso é o que o Ortiz falou de quererem cronificar, né, a doença e cada vez fica pior. E para evitar dor de cabeça, tem que conscientizar a raiva, né? Controlar. É, a dor de cabeça é a doença do ódio, né? Então, se a pessoa tem dor de cabeça, azar dela. Por que que ela tem raiva, né? Ela Agora merece ter a dor de olha, cabeça. doutor Kepp, aí então tem que entrar o seu método, né, de análise, porque não é muito fácil da pessoa desistir da raiva, do ódio, se ela não percebe a causa interior dela, né? E eu acho que o seu método é fulminante para a pessoa se conscientizar e se acalmar, viu? É uma beleza. A pessoa fazendo psicanálise individual, principalmente, ela consegue, às vezes, resolver situações de tensão, de ódio, de disputa, de rancor, de anos e anos e anos e anos e anos insuperadas, assim, de repente, numa sessão de análise. É uma coisa impressionante como o seu método é fulminante, viu? Agora, vamos ver essa questão, né, da física, que tem esses três elementos, que o César, o Roberto e o Alex podem falar. Eu achei muito interessante, Dr. Kepp, isso artigo que o jornalista José Ortiz trouxe falando da obsolescência programada dos equipamentos, porque o cap motor que nós desenvolvemos é baseado nas teorias do senhor, do Nova Física, ele tem características muito contrárias aos interesses dessas indústrias que pretendem uma obsolescência programada de curto prazo. Por exemplo, o nosso motor, ele é um motor frio. E todos nós sabemos que quanto mais o motor esquenta, menos tempo ele vive. Quanto mais frio ele for, mais tempo ele dura. Então, nós temos um certo embate com essa filosofia econômica que os bancos incentivam muito, né? E essas grandes corporações. E além disso, nós estamos participando de uma feira agora, daqui 2 semanas, em Hong Kong. Nós vamos demonstrar um produto, um ventilador semi-industrial. De 60 centímetros, bastante potente, e que ele fornece lâmpadas LED de graça, porque o cap motor ele também é um gerador, só que quando ele gera energia para acender as lâmpadas, o que que acontece? Acontece um fenômeno de fluxo reverso. Os LEDs acendem e a potência do motor aumenta. Então, isso e as instrumentações de laboratório mostraram que esse fluxo de energia vem de fora para dentro do motor e não de dentro do motor para fora. Então é um fluxo inverso, dizendo que a matéria está captando energia do espaço. Então essa é a grande contribuição tecnológica que a nova física está levando para Hong Kong, para que a gente espera com isso conscientizar os compradores, os investidores, sei lá, os fabricantes de motores, para a gente espalhar esses motores no mundo, que eles vão trazer também um efeito terapêutico. Então, porque o que precisa perceber é que a trilogia Trabalho de Kepp não é contra a riqueza, né? Não é contra o capital, não é contra o ser humano poder ter uma vida muito boa e enriquecer. A questão é que a maneira que o ser humano está fazendo a sua economia no momento é uma forma invertida que está levando ao empobrecimento, à miséria, que eles próprios depois não sabem o que fazer com isso. Então, os próprios poderes econômicos, sociais, as indústrias, eles têm que notar que o grande desenvolvimento, a verdadeira riqueza do planeta está ainda por começar. Que é essa nova tecnologia, essa nova maneira de ver as coisas, de realizar, do ser humano realizar, né? Os campos de realização de forma desinvertida, que então vai ter um progresso assim praticamente quase infinito, que vai inclusive futuramente superar as barreiras da nosso planeta. Vamos estar viajando para outros planetas de uma forma muito mais fácil do que a atual, que a gente tem que viajar contra os princípios da física, esses foguetões que gastam um monte de gasolina, de energia e que são bombas ambulantes, que é uma coisa, são verdadeiros dinossauros, né? Então a verdadeira tecnologia está por vir, está por começar, e a verdadeira riqueza da humanidade também. Então esses que estão acostumados a ficar muito ligados, presos às suas riquezas, não precisa ficar com medo. O mundo não vai ficar pobrinho com essa inovação. Vai sim ficar miserável se continuar o rumo que está de consumir todas as nossas matérias-primas. E o Roberto, queria falar alguma coisa? Porque a humanidade sempre vai precisar de mais energia, porque a população mundial está crescendo. Agora, a gente está sempre naquele impasse agora. Ou a gente destrói mais a natureza para ter energia, ou não desenvolve, né? Então, com esse Cap Motor que nós fizemos e essa captação de energia mais do espaço, a gente vai poder sempre ter um desenvolvimento contínuo sem prejudicar a natureza, né? Isso está bem dentro do que a doutora Cláudia falou, né, Roberto? Que se continuar esse tipo de energia, que tem energia atômica, energia de hidrelétrica, energia de cana-de-açúcar que destrói os alimentos, quem tem dinheiro hoje, se tiver uma explosão atômica aí numa dessas usinas, como em Chernobyl, em Fukushima e tudo, eles vão morrer também. Então, é uma questão que nós temos que trocar energia para todos terem riquezas, saúde e bem-estar, né? Agora a doutora Márcia Sgrinelli, que é também é dentista Tá, psicossomaticista. mas eu só queria complementar esse assunto, que essa energia, ela é desenvolvida também da mesma energia vital. Então, ela é uma energia que faz bem para a saúde. Então, é saudável para todo ser humano a energia magnética, né? E porque senão a pessoa adoece, né, com esse tipo de energia que existe atualmente. Então, é importante para a sobrevivência do planeta, esse tipo de desenvolvimento dessa energia. Sem dúvida. E o Dr. Marco Lira queria dar algum exemplo? Eu queria só falar que essas energias que a gente usava até hoje são poluentes e estavam levando o mundo, a humanidade, a um beco sem saída. Então, essa nova física está trazendo uma nova luz, totalmente nova maneira de pensar, porque mesmo que nos jornais, etc., pessoas estavam falando sobre essa poluição, mas ninguém conseguiu trazer uma solução. Temos também aqui o engenheiro Alex Frascari, que é um dos que desenvolve o Cap Motor. Alex? Eu acho que a importância de vocês verem esses filmes que fazem do futuro atualmente, né? É sempre uma coisa tenebrosa, né? É aquelas máquinas, aquela de coisa meio decadente, de miséria, né? Então, se a gente continuar nessa filosofia que a gente usa atualmente em todos os campos da ciência, na física, inclusive, é esse o nosso destino, digamos assim, né? Então, o trabalho do Dr. Kepp da nova física, ele está mostrando que se a gente modificar essa maneira de pensar, maneira de pensar sobre a energia, sobre a consciência, né, que é um elemento mais energético do ser humano, inclusive, o mundo não vai ser aquela coisa lá, aquela coisa horrível. A gente vai poder desenvolver um planeta de consciência, de harmonia, né, um planeta que vai ser de acordo com as leis da natureza, né? é que seria mais ou menos como aqueles desenhos do Flash Gordon, né, com aquelas casas de cristal iluminadas, assim, naves espaciais indo de um lado, as cidades do futuro. Maravilha, né, Ortiz? Então, aqueles que quiserem pesquisar mais, inclusive sobre o assunto Cap Motor, a nova física desinvertida, o trabalho de Norberto Cap e suas várias aplicações em todos os campos da ciência, inclusive da psicanálise, da saúde, da educação, etc., acessem o nosso site www.stop.org.br ou entrem em contato pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16. Até o próximo programa.